crescem nas meninas cegas e desatas. Pensem nas mulheres rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Não se esqueçam da rosa, da rosa. Da rosa de Hiroshima, rosa hereditária. A rosa radioativa, estúpida, invalidada. Se rosa anti rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem.